ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só da Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas. Hoje, com certeza, passando um pouquinho das 14 horas, porque hoje tenho o prazer de receber aqui meu amigo de longa data, Narciso Ferreira, vereador eleito aqui em Guaranésia. Narciso Ferreira, seja muito bem-vindo ao programa Expresso aqui a Pássaro da Ilha FM. Tudo bem, Narciso? Ô, Antônio Cláudio, tudo bem. Muito boa tarde. Boa tarde para todos os ouvintes da Pássaro da Ilha. Prazer estar recebendo você aqui, viu, Narciso? Opa! Rapaz, você pelejou pra entrar nessa câmera, né? É. Até que sim, deu tudo certo, né? Depois de a quarta vez, duas vezes suplente, estamos aqui. Ó, você foi em 2004, você teve 153 votos. Foi. Em 2008, 176. Em 2012, 173, sempre na média ali, né? Sempre chegando. 160, tal, 170. Sim. E agora você teve 329. Não sei de onde saiu isso tudo, né? O que você fez? Qual foi a mágica aí? Trabalho, trabalho, mais trabalho, né? Trabalhando. Sempre ajudando as pessoas que merecem, né? Lutando certinho. E dando valor no ser humano, que é o que a pessoa mais precisa. E eu tenho muito amor ao povo de Guaranésia, né? É. Tem muito amor no povo de Guaranésia e estamos tocando o barco, né? Orestes, mas por que a vontade de entrar na política? De onde vem isso? Olha, rapaz, é que na época do finado Chico Lopes, pessoal, Milton Caldoso, lá de Belo Horizonte, então a gente via isso, a gente achava que um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. E a gente via certas coisas acontecer na cidade, então a gente fala, será que se eu chegar lá eu vou ajudar também? Então, eu acho que por aí começa. Você começou, então, admirando o pessoal do PMDB. PMDB. PMDB, mas nas duas primeiras vezes que você foi candidato, foi pelo PSDB, não é? Você foi candidato do Silvio, era PSDB. É, o Silvio Dias é uma pessoa... O primeiro contato que eu tive com o Narciso foi na época da campanha do Silvio Dias, Silvio, né? Dias. Então, eles fizeram o convite para mim na época, e como o doutor é uma pessoa muito boa, Homero, Soraya... Então a gente pediu uma ajuda e falou, vamos lá, vamos começar a nossa vida então. Chegou a minha hora. O meu irmão Marcelo incentivou, né? E a gente gostou e tocou o barco. É um vício mesmo, né? A tal da política? Entrou uma vez, não consegue É um vício, largar. É um vício. E aí eu vou te falar para você, Antônio Cláudio. É três vezes de sofrimento, três infartos. Quase morrendo hoje. É? Porque fica naquela expectativa, né, Narciso? Tua família é grande, quer muito dizer, a expectativa que a gente já tinha desde a primeira lá, o Narciso vai, porque a família é grande, todo muita mundo gente trabalhando. É. E aí chega, não é eleito. Não é eleito. Como é que fica? Agora, dessa vez, a minha família juntou tudo, os amigos, e eu fiquei muito agradecido, eu não esperava que eu tinha tanta amizade. Né? Mas e agora, Narciso, como vereador? Porque agora você não é vereador mais só de 329 eleitores, né? Você é vereador de uma cidade que tem quase 20 mil habitantes. É, graças a Deus. Você está preparado para as cobranças que vão surgir? Como os vereadores que estão aí são cobrados diariamente, de noite, de dia, o pessoal está cobrando. Você está preparado para isso? Com certeza. Quer enfrentar esse desafio? Quero enfrentar, quero trabalhar para o povo. O povo está com muita dificuldade, principalmente na saúde, moradia, né? Inclusive, lá no a renovação, bem lá no fundo, a gente passando por lá, a gente vê pessoal morando em casa sem luz, sem água, sem esgoto. Então, é daí que a gente quer cobrar do prefeito para fazer isso rápido. Eu já morei, fui o primeiro morador que morou na renovação. Tinha dia que a gente tomava banho até no tambor. Que não tinha água, né? É. Mas com luta nós vencemos, a vila está lá, muito bonita. O povão lá tem que agradecer o Narciso Lopes, que foi um grande prefeito. Não adianta falar que ele foi um grande prefeito. Adoro demais ele, a família dele. E é ouvinte do programa. Ouvinte do programa. É flamenguista, mas fazer o quê? Ninguém é perfeito, né? É, mas só a diferença é que eu sou corintiano e ele é flamenguista. É? Mas vamos torcer para Deus abençoar nós. Estou pedindo a Deus muita inteligência, que o povo de Goianésia precisa. Não é verdade? Mas quem precisa de mais inteligência é a Câmara. Justamente. A Câmara precisa justamente de ser realmente quem represente bem o povo. Você acompanha o trabalho da Câmara, Narciso? Eu tenho ido lá, sim. Você começou aí na Câmara? O que você acha daquele ambiente? Porque até então é um ambiente meio estranho para você, né, Narciso? É, isso é verdade. O que você está achando do Narciso vereador? Mudou. A partir do dia, quando você acordou no dia 3 de outubro, você era vereador de Goianésia. É verdade. E aí, o que mudou? É, mudou que é o seguinte, aí eu vim da roça, moro na cidade, mas toda a vida também na roça. Então, a gente lá na roça, é pouca gente que lembra que existe o lavrador. Sim. Né? Então eu quero fazer de tudo, não só para o lavrador, como os pequenos empresários que precisar de nós. Nós vamos lutar por eles. Não, eu tenho fé em Deus que nesse mandato nosso, em vez de fechar 2, 3 portas, nós vamos abrir 5, 6 portas para dar emprego pro povo, que é o que o povo precisa. Você está com tanta esperança assim, Narciso? Nossa, não vejo a hora. Porque a gente tem uma crise imensa aí, que todo mundo fala na televisão. Você liga a televisão, fala de crise. Você acha que o Laércio, porque o Laércio não vai administrar a cidade sozinho, é lógico, vai ter que ter a colaboração do legislativo, dos vereadores. Você acha que Goianésia vai conseguir passar por essa crise, gerar empregos, resolver o problema da saúde? Você acha isso mesmo? Primeiro Deus, né? E eu tenho toda a certeza que vai dar tudo certo. Laércio, Diego, pessoa muito trabalhador, uma pessoa que quer fazer para a cidade. E eu acho que chegou a hora nossa. É fazer e lutar. Não é verdade? Lutar pro povão nosso. Se Deus quiser, nós vamos vencer. Você acha que o povo está esquecido, Narciso? Eu acho que está. Eu acho que o povo está esquecido. O que nós temos que ter? Nós temos que ter, no pronto-socorro, pessoas que amam o ser humano, nos postinhos, né? Então nós temos. Eu não vou dizer que lá tem gente que não ama, mas sempre tem umas pessoas que. A gente chega doente no pronto-socorro, o que a gente quer? A gente quer carinho. Atenção, primeiro, né? Então, nós vamos. Eu, por exemplo, vou fazer visita no pronto-socorro, nos postinhos. Quero saber se o povo está satisfeito. Lá não tem um cartaz? O que está escrito lá? Desacato ao funcionário público. Sim. Pode pegar de 6 a 1 ano de cadeia. Então, não vai pôr de lado. Desacato ao cidadão. Que está precisando. E que está pagando aquele funcionário. Está pagando, não é de graça. Também tem que ter esse cartaz lá. Não é verdade? Então é isso que eu penso. Esse vai ser o vereador Narciso? Se Deus quiser. Vai brigar pelo brigar, povo. Brigar. Sou bom de briga, hein? Sou igual o Pedro Soldado. Sou bom de briga. Pedro Soldado, inclusive, mandou uma mensagem que para você tá meio difícil de entender a mensagem do Pedro. Pedro é herói. Ele está dizendo o seguinte aqui: olá, Narciso. Quem te manda esse recado é o Pedro Soldado. Parabéns. Quero ver você mostrar na Câmara o seu caráter como homem, pai de família, o que faltou para você nos livros, né? Sobra na decência, no trabalho. Você é um maestro, né? Com todas as dificuldades, venceu cuidando de seus filhos, dando a eles bons exemplos. Por isso, desejo muitas felicidades para você. Mostre para o povo que o homem simples rende mais do que o homem cheio de... não entendi aqui. Meus parabéns, né? E sorte aí do seu amigo Pedro Soldado. Ô, Pedrão, pode ficar tranquilo, meu amigo. Te amo, caboclo. Palito Som, também tá te parabenizando, viu? Tá te mandando esse abraço aqui. Ô, Palito, um abraço, meu amigão. Ô, Narciso, então a gente vai ter um vereador Narciso, um homem trabalhador, é isso. A gente pode esperar um homem trabalhador, você pode já ter certeza. É. Já é em muito. Opa, que a gente conhece. Graças a Deus. Desde quando eu te conheço, um cara que sempre tá aí na luta. Mas como vereador, você vai ser o tipo de vereador que vai lá para Belo Horizonte buscar recursos, como alguns fazem, ou não, vai ser um vereador que vai ficar em Goianésia, vai cobrar lá do prefeito Laércio, do Diego? Como é que vai ser esse vereador Narciso? Tem, Cláudio, dentro da lei, tudo que for preciso, tudo que for feito, nós vamos fazer. Vamos para Belo Horizonte, vamos nos sítios onde estão precisando de nós, que tem muitos esquecidos, né? Nas beiradas da cidade. E esse vai ser meu trabalho. Eu não vou ficar com a bunda lá no, na cama, na cadeira, não. Vou trabalhar pro povo. De todos os vereadores que eu tô vendo aqui, pelo amor de Deus, não me entendam mal, mas eu acho que o Narciso é o que mais tem contato com o povão mesmo. Verdade. Né? Posso estar completamente enganado. De repente estou falando uma grande bobagem. Você sabe realmente o que o povo precisa. Com certeza. E eu acredito que vai ser muito mais fácil para uma pessoa mais humilde chegar em você que chegar num outro, um outro vereador lá. A cobrança em cima de você também não vai ser maior, Narciso? Não, pode vir cobrar. O portão da minha casa vai estar aberto, vai estar escancarado. Não vou correr de ninguém, não. Quero ter o maior prazer de receber lá na minha casa, né? As panelonas tá cheia, né? Garrafa de café tá lá, para nós bater papo. Não vou esconder de ninguém. Pode ter certeza, o que precisar de nós, conta com nós. O que, que você gostaria de dizer nesse momento aqui para aquelas pessoas que você passou pedindo voto de casa em casa aqui em Guaranés? O que, que você diria para essas pessoas agora? Nossa, eu poderia que, olha, aqueles que pôde me dar o voto, que Deus abençoe eles. Aqueles que não pôde, que Deus abençoe também. Que de repente ele não votou em mim porque tinha um parente, tinha um amigo, tinha uma... sempre a gente tem um, né? Então, para mim, eu não tive 329. Na verdade, eu tive a cidade inteirinha que votou em mim. É isso. É assim que tem que pensar o vereador, tem que ser, é? Tem que ser. E acabou a política, somos todos amigos. Quero mandar um grande abraço pro Tião Madeira, companheiraço, a sua equipe. Quero mandar um abraço pro Laércio, nosso vice, a nossa equipe. E mandar um abraço também pro João Carlos Minguinho, que não deixa de ser um bom administrador, né? Você acha que a administração do João Carlos foi boa? Teve boa. Eu não. Pra mim tá ótimo. Sempre que se precisar ajudar nós também, que ele é um guaraneziano, nós vamos aceitar os palpites dele e de todo mundo. Que eu acho que é o seguinte: a pessoa tem que ser simples. A pessoa tem que ouvir. Por exemplo, chegar lá no sítio, eu vou acompanhar até os fiscal. Nós não vamos chegar desmanchando, não. Vamos conversar, mesmo sabendo que não está certo, o que não fazer? Vamos chegar e perguntar pro dono da área, do sítio: nós queremos fazer isso e assim, você está de acordo? O que você acha? Nós estamos querendo fazer aqui uma caixa seca, né? E só que, pelo que eu vejo, tem companheiro que acha que a água corre só pro lado dele. Não, tem que ser repartido para que não dá erosão só para um. Porque se tiver de reclamar, tem que reclamar para São Pedro. A chuva quando vem, graças a Deus, não né? É tem que de vir. Baixo, a reclamação tem que ser de cima, lá em cima, né? É outro nível de reclamação. É outro nível. Né? Então é, eu penso assim. Tem um diálogo aberto mesmo com a população. Tem que ser conversar aberto. Sempre. Tem que ser povão. É. Tem que conversar ser povão. Sempre com a população. É. Narciso Ferreira, uma pessoa humilde de coração gigantesco. Tomara que ele possa olhar por todos nós e que ele, juntamente com o prefeito, faça alguma coisa para o meu bairro, Parque do Trevo. É, parabéns, Antônio Cláudio. Valeu. É a Tânia Gonçalves aqui que tá mandando esse abraço. Tem que dar uma olhadinha pro Parque do Trevo lá, viu? Preciso. Recentemente eu estive lá no Parque do Trevo, né? Muito bonita a vilinha lá, né? Estive lá no Parque do Trevo recolhendo assinaturas para baixar o salário dos vereadores, viu, Narciso? Passamos lá por várias ruas lá, várias pessoas, e claro, a gente estava ali no meio dessas pessoas e realmente está precisando de uma olhada mais firme ali, mais séria, para cuidar melhor. É um bairro tão bacana, tão gostoso. Muito bonito. E tá desleixado, Narciso. Como é que faz? Você, como vereador, vai ser um vereador que vai estar cobrando, vendo isso, a população, por exemplo, aqui a Tânia, vai poder ter o seu telefone, ligar para você, né, Narciso? Como é que faz? A rua aqui tá cheia de lixo. Pode adquirir meu telefone, ligar para mim, tô pronto. Tô prontinho para servir o povão, para ver o que tá acontecendo, levar para a cama, fazer tudo que é preciso. Questão do salário dos vereadores. O salário? O salário já é uma coisa que eu fico meio assim, ó. Eu gostaria, Tancral, que nós, pelo menos, passasse. Quando você entra numa fábrica, o que você tem que fazer? A gente tem que passar a experiência, né? Então, não é uma criação. Então, eu fico dizendo assim, a gente tem que passar a experiência, pelo que eu tô vendo que o povo tá fazendo, parece que não tá acreditando em nós. Eu queria que o povo desse esses essa experiência para nós vencer. Voto de confiança. É, espera vencer a experiência, que tudo que for dentro da lei, não adianta se nós não querer, a lei pede para ser feito, vai ter que ser feito, mas eu quero fazer tudo dentro da lei. A gente vai continuar falando sobre o salário, mas depois do intervalo comercial. Mas antes, ó, o João da Ambulância está te parabenizando, viu? O Nardinho Brito também está te mandando aqui um abraço. O João Camilo e a Joana também. Gente tão, boa, estão parabenizando você aqui. E tem o Guinaldo também, o genro do João Camilo, que manda um abraço para ele, para a esposa dele. Antônio Cláudio, boa tarde. É o Elton aqui de Guaranés. Deus parabéns. É o meu amigo Narciso. Trabalhei com ele no comitê. É, o Elton tá mandando também um abraço para você. Oi, Elton, obrigado. Vamos fazer um intervalinho comercial, a gente volta já já. Vamos aprofundar mais nessa questão do salário aqui com o meu amigo Narciso Ferreira. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na sua pássaro da Ilha FM, muita gente mandando abraços aqui, parabenizando você pela vitória, né? Sinal da boa pessoa que você é, do homem de bem que você é, Narciso. Zilda e Joel, viu? Estão te parabenizando. Rosa e Derval também estão te parabenizando. A Viviane do Rojão. A Viviane do Rojão tem uma história para contar daqui a pouquinho, viu? A Maria Aparecida, o Carlo Tomate, o Leandro e o Marcelino também estão te parabenizando. Opa. Viu? E essa semana eu estive lá na Rojão, novo parceiro aqui do programa Expresso, inclusive, lembrando a todos aqui que a Rojão Autopeças hoje vai estar atendendo você até as 16h. Todo sábado vai ser assim, o atendimento até as 16h. No domingo até o meio-dia, domingo e feriado até o meio-dia. E a Viviane me disse que o primeiro cliente a entrar na Rojão foi o senhor Narciso Ferreira, e que ela ficou encantada porque você chegou na porta, entrou, voltou, vou entrar com o pé direito. Foi isso, não foi, Narciso? Foi verdade. Né? Ela ficou encantada, tá desejando aqui muito sucesso para você. Parabéns mesmo pela sua vitória. Tem muita gente torcendo por você, Narciso? Então, a gente fica muito satisfeito, até eu cobrei do Pedro, falei, Pedro, nós de Guaranésia, nós temos que comprar em Guaranésia. E não que eu vou dizer que a loja aí estava vazia, mas faz de tudo para segurar nós aqui, que fica ruim até para nós ir para Gospé. E tendo tudo aí, nós compra aqui. E uma coisa que eu admiro na pessoa, quando a pessoa abre uma coisa, um qualquer... Comércio. Então a gente tem que pedir a Deus para que a pessoa saia bem, porque através daquilo lá vai girando mais serviço, vai dando serviço para meninada. As meninadas precisam tirar isso da rua, não é verdade? Eu vejo essas meninas vendendo sorvete na rua, que coisa mais bonita. Chega em casa, dá o dinheirinho para os pais. Então, isso é uma coisa que a gente admira. Então, eu peço mais uma vez que Deus abençoe aquele casal, que é um casal muito animado. Trabalhadores demais da conta. Ela é muito educada, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, põe Deus na frente. Tá tudo certo. Ela ficou muito contente com as palavras suas lá no dia que você esteve lá, que acho que foi na quinta-feira. Bom, não lembro de. Foi. Terça-feira, porque foi. Eu estive lá na quarta-feira. Parabenizo o Narciso aí pra mim, Antônio Cláudio. Quem que mandou a mensagem? Alexandre Silva. Alexandre Silva. Tá te mandando também aqui um abraço. Ó, boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta pro vereador Narciso e parabenizar por ter ganho essa eleição. Se o bairro João Nardi vai ser asfaltado algum dia? A Sandra tá perguntando. Narciso talvez ainda não saiba, mas a luta vai ser para asfaltar, né? O bairro João Nardi, né, Narciso? Eu acho que já passou da hora de ter asfaltado, calçado, né? Já passou da hora. Vamos pegar firme. Pegar firme e fazer o que é preciso. Não só lá, como lá onde eu falei, fazer o asfalto lá do Fundo da Inovação, que ele desce uma puta de uma enxurrada ali, que Deus me livre. Precisa de fazer algo, né? Precisa. Você estava falando aqui, até em off, aqui, essa questão lá do final do Renovação. O pessoal ali vive uma situação de risco, né, Narciso? Ah, só quem mora lá que sabe o que é sofrimento, né? É. E precisa de ter alguém que olhe para esse pessoal. Precisa. Sair de madrugada, ir lá, ver o que está acontecendo, principalmente o que estiver chovendo, para ver o que é a dor no sofrimento. Né? Essas estradas da Prata, Taiquara, o pessoal, que eu quero mandar um abraço pro pessoal lavrador, pro Guim Turmeiro, os outros turmeiros, o Tchãozinho, que é um pessoal que busca o dinheiro lá fora e traz para a cidade. Então o que que acontece? A gente tem que levantar cedo, eu vou fazer isso. Levantar cedo, pegar a motosserra na prefeitura, eu mesmo e mais uns dois companheiros, e vou limpar as estradas, porque a hora que eles passarem já está limpo, não tem aquele problema de estar sofrendo, né? É isso que eu quero fazer. Pode ter certeza que depois acabou com lá da mão calejada. Ó, que Deus te ilumine, Cláudio Godoy. Tá mandando também esse abraço aqui para você. Antônio Cláudio, dê um abraço aí no Narciso, diz para ele que estamos juntos, seu Vartinho Pedreiro. Aí, companheirada. Paulinho, né, meu amigo Paulinho do Grêmio, Narciso Ferreira, parabéns, gostei das palavras. Falando a língua do povo, tem vereador ser, né? É um fiscal, um servidor do povo, tem que ir mesmo, tem que andar os quatro cantos da cidade. Tá dizendo aqui o Paulinho. O Narciso, tem mais gente mandando abraço aqui. Antônio Cláudio, fala pro Narciso aí que tenho certeza que ele irá surpreender muita gente na nossa cidade. Por conhecer muito bem, né, Guaranésia, ele vai ser um ótimo fiscal da população. É o Evandro Marangoni. Opa, ô Evandro, um abraço. Tá vendo? Só elogios? Cadê as polêmicas? Tem que ser assim, tem que ser. Vai ser eu que vou ter que fazer as polêmicas aqui. Eu acho que o vereador, ele não é só vereador, ele é fiscal. Ele é tudo, é companheiro, tem que fazer, viu lá, tem que fazer, não espera o povo vir pedir, não. Tem que peitar e fazer. O vereador, eu acho que ele tem que ajudar o prefeito a administrar a cidade. Tem que ajudar o prefeito. Infelizmente, o que aconteceu e acontece nos últimos anos em muitas cidades da região é que o vereador, ele tenta atrapalhar o prefeito na administração da cidade. Não pode acontecer de jeito nenhum, né? Uma que nós somos a maioria, mas nem que não fosse a maioria, se eu fosse do PMDB, e o outro partido tivesse ganhado, eu abraçava isso com o maior prazer. Que eu não sou político, eu sou guaranésia. Mas vamos imaginar que o. Vamos imaginar o pior. Agora eu vou ser aquele cara que pega no pé. Vamos lá então, Narciso. Vamos imaginar que o prefeito eleito mande lá um projeto que, de alguma forma, traga algum prejuízo para a população. E aí? Você vai votar do lado do Laércio ou do lado da população de Guaranésia? Do lado da população. Vou chamar o povo para ir lá ver a minha votação. Não pode. Jamais vai fazer as coisas. Tudo que for dentro da lei, nós estamos prontos para servir. Tudo. Fora da lei, nada. Né? É isso, assim que vai ser Tem que ser. O Narciso, tem mais gente parabenizando aqui, mandando parabéns aqui, só que mandou mensagem de áudio. Mas tá te mandando os parabéns aqui, tá aplaudindo aqui, colocou o sinalzinho da mãozinha aqui, te aplaudindo aqui, viu? E não colocou o nome também. Mas valeu pela participação. Você acha que essa Câmara aí foi completamente renovada, né, Narciso? O que você acha? O povo quis realmente essa renovação? O povo estava pedindo essa renovação? Você como eleitor, né? Você como eleitor e cidadão guaraneziano, quando você olha para essa Câmara aí que está finalizando os trabalhos, como é que você avalia o trabalho deles? Você acha que foi uma boa Câmara? Não foi? Precisa melhorar mais? Olha, ainda tem aí nossos 2 meses para chegar. Parece todo mundo está torcendo por nós. Eu espero que Deus abençoe a nós, que dê tudo certo, que não tem nenhum companheiro lá que faça, vamos dizer, o caipira certo, faz gracinha para querer no futuro querer ser um candidato. No momento agora é hora de trabalhar para o povo. Talvez eu nem, é a última vez minha, realizei meu sonho. Eu penso em não sair. Daí quem vai mandar em mim é o povo. Então, quem ganha? Quem ganha é o povo, trabalhando pro povo. É desse jeito que vai funcionar. Ah, quem mandou um abraço aqui foi o Vitinho Papagaio. Aí, Vitor. Vitinho Papagaio aqui que mandou um abraço. Mandou um áudio aqui, mas o áudio no computador que a gente está recebendo as mensagens que não tem como eu colocar no ar, viu, Vitinho? Mas um abraço para você. Alô, Antônio Cláudio, Agnaldo Mian. Os parabéns aí pro nosso vereador. Tá vendo? Agnaldo, gente boa, companheiro de serviço lá. Ninguém vai fazer nenhuma pergunta polêmica pro Narciso, tá vendo, Narciso? Tá passando bem, tá vendo? A situação tá boa pro teu lado. Né? Sabe que eu trabalho mesmo. É. Eu vou atrás. Sabe qual é o meu medo, né? Então, já que vamos usar então aqui o nosso linguajar aqui, o meu grande medo, você é uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo, sei lá, 20 anos. 16, 20 anos. Teu pai fazia umas botinas pra nós. Opa, né? Caprichado. Conheço o Narciso há muito saudade, bem. Viu? Andava tão bonito. E o Narciso sempre foi um cara de um coração enorme. Você vai entrar num meio, Narciso, que é um dos meios mais sujos que existe nesse país, que é a tal da política. Pior que é verdade. Isso não vai te corromper, Narciso? A tua família, por exemplo, quando você decide entrar na política, o que ela te fala? Olha, se for pra mim perder minha família... Você não acha difícil? Você tá no meio que você vai precisar de infelizmente, para votar determinado projeto, determinada indicação, ter que trocar favor com outro para votar o que o... Não. Você não vai fazer isso? Se tiver que brigar com qualquer um que seja, você vai brigar. Se for para fazer isso daí, dia 2, dia 10, fevereiro, eu paro no caminho e ponho outro que queira fazer anarquia. Não tô lá para fazer anarquia, não. Tô pro povo. Tô pra classe mais sofrida. É isso, a luta. O Narciso tá falando aqui e tá se emocionando porque é um cara emotivo e é isso que é verdade, não, né? Quando Narciso? A gente fala do lado pobre, a gente fica emocionado. É um povo muito sofrido. Poucas pessoas que estendem a mão. É. Você sabe bem isso, né, Narciso? Sim. Você conhece. Conhece esse lado da moeda que muita gente não conhece, né? Conhece só de conversa, de palavrinhas bonitas. Eu conheço, Antônio Cláudio, eu conheço muitas mulheres aí, muitas famílias também, que sonham em ter uma casa. Eu já enjoei de puxar a mudança deles. Então a gente não vê a hora de, quando tiver essas casinhas, de levar a chave. Igual uma vez o João Carlos levou para mim. Fui lá receber uma casa, uma moradia. Você deixar de pagar o aluguel. Porque tem muitas mães aí, hoje nem serviço está tendo, trabalha o mês inteirinho. Tem que tirar aqui quase um mês para pagar o aluguel. E é difícil demais, não dá. Então é onde a gente fica pensando. É difícil demais, nós temos que ser unidos e acudir essas pessoas sofridas. Mas está faltando união no povo, não está? Está faltando. Você pega algumas pessoas que ajudam, sim, mas falta realmente união. Você acaba sempre sendo daquelas mesmas pessoas que ajudam, porque se todo mundo, se essas 20, quase 20 mil habitantes, Deus, se unir... Era uma beleza. Isso não acontece. Era maravilhoso. É. Olha, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu vou te falar pra você. Eu não gosto de Natal. Por quê? Chegou o Natal pra mim, acabou. Por causa das pessoas que sofrem nesse período, né? Não adianta nada eu estar lá comendo bem e sabendo que tem pessoas que nem arroz tem para comer. É, isso tem muito, né? E a gente às vezes fica pensando só longe daqui, mas isso acontece aqui em Guaranésia. Acontece. Apesar de ter muita gente que ajuda, mas a gente sabe disso. Antigamente, você não sei se você lembra, aqui no centro, aquele pessoal. Nós não viemos chegar no Natal para nós ganhar um pão com mortandela e um guaranazinho. Hoje eu não vejo isso mais. E antes era pobreza. Por que tinha? Eu não tenho. Então eu queria que Deus me abençoasse. E nós, pessoal nosso aí, chegar no dia do Natal, fazer uma festinha para as crianças. Não é verdade? As crianças merecem. As crianças é o futuro do nosso Brasil. A gente precisava de fazer isso, né, Narciso? Precisava. Se o Narciso vai trabalhar tanto para o povo, aí sim, então, o salário de um vereador hoje é bem pago. Está dizendo aqui o meu amigo Nelsinho. Não. Nelsinho é o Nelsinho? É o Nelsinho que está mandando esse abraço. Não, pode ter certeza. A maioria do povo, Tom Cláudio, lá na minha casa, você pode ir lá todo dia. Passa por lá 5, 10 pessoas diferentes. Almoça e janta. Às vezes a pessoa... tá a pé, chuva, me pede para levar nas roças. Eu vou. Vou, levo com o maior prazer. Então, o que é isso? Isso é dom de Deus. Deus, quando dá um dom de caridade, não tem ninguém que tira. É. Essa semana mesmo passada, uma mãe com um filho internado no hospital, a criança endoeceu muito, teve que levar para Alfenas. E essa criança foi desenganada, pneumonia. E essa mãe chegou desesperada, não teve jeito dela ir. Chegou lá em casa e pediu pra mim levar ela lá na Solange. Pediu pra me levar ela na Solange. Aí ela pegou as coisas dela rapidinho, levou e foi ficar lá. Mas graças a Deus, deu tudo certo. a criança está com bastante saúde, deu tudo certo. Então, isso que eu gosto de fazer. Então, eu acho que se esse salário chegar nas minhas mãos, ele não vai ser só meu. Esse salário vai ser dividido para quem precisa. Que jeito? Uma viagem para a roça, das vezes a ambulância não está na porta do hospital, a pessoa vai lá em casa, eu não meço espaço não, eu levo. Isso não é política não, viu, Tencato? Isso é desde... Sei disso, te conheço há bastante tempo. Não é política não, não estou fazendo política não. Pelo amor de Deus. É porque eu amo ser humano. Ah, eu sei disso, Narciso. E, ô Narciso, sabe, você falando assim, eu fico até meio sem jeito de te questionar aí a questão do salário, porque eu sei da tua índole, do teu caráter, sei que você sempre ajudou as pessoas, e muita gente fala assim, o vereador ele deve ganhar um bom salário, sim, de acordo com o que ele faz, de acordo com o vereador que ele é. E se você realmente fizer tudo isso que você está falando, se você trabalhar pelo povo, eu acho que vai ser merecedor, sim. Apesar que eu continuo considerando o salário muito alto. Eu acho que se fosse, sei lá, R$2.000, estava muito bem pago, porque você conhece o sofrimento do povo. Conheço. Eu nem salário eu tenho. Então. Estou desempregado desde 2000. Então, quem me ajuda muito, até vou dar os parabéns para o Alísio e o Marcelo, que nós terceirizou o serviço lá, e ele... É um pai para nós, os dois. E quero dar um abraço, um abraço para todos os funcionários da firma lá, povo bom, povo querido. É umas pessoas que a gente ama, sabe? Quero dar um abraço também pro Paulo Faria. Você conhece Paulo Faria, né? Sim. Paulo Faria, um grande homem. Ei, Paulo, estamos aguardando você lá com nós. Depender de mim, meu amigo. O Narciso, mas então, nessa questão do salário, você acha também que o salário é alto, então? Eu acho, é sim. De 4.700. Eu acho que é alto, eu acho. Sim, senhor, eu acho. Se chegar lá um projeto, de repente, diminuir o salário, você vota a favor para diminuir o salário, Narciso? Olha, a gente é o seguinte, na base que eu tô te falando, minha passagem por lá, eu garanto que vai ser pouco. Mas esse pouco que eu vou ficar lá, eu quero esse dinheiro para ajudar o povo mesmo, para manter o que eu tenho sempre feito. Acolher uma pessoa, dar almoço, dar janta, dar um pouso. Mas se for dentro da lei, a gente tem que mais assinar, ué. Se for para diminuir, todo mundo concordar, se de repente todo mundo for lá na Câmara, queremos diminuir, se a maioria da população quiser, você vota a favor da diminuição do salário dos vereadores. Claro. O Narciso, cada vez que eu converso com você, eu fico mais encantado pelo tamanho do seu coração, meu amigo. E eu fico até meio sem jeito. O pessoal fala assim, Antônio Cláudio, vai lá, ele aperta os políticos, mas como vai apertar, né? No bom sentido. Eu vou abrir a boca chorar. É, porque o Narciso é um cara de um coração imenso, eu tenho certeza que ele vai cumprir tudo que ele está falando aqui. Vai ser um vereador que vai trabalhar pelo povo. E se não for, Narciso, você sabe que eu vou cobrar aqui. Pode me chamar, pode chamar. Você sabe que a gente vai cobrar aqui. Vai cobrar, explico por quê, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Não, eu tenho certeza disso, porque às vezes eu recebo aqui, o programa já tem 8 anos aqui, né, Narciso? Recebo muito político aqui, com o narizinho empinado, que falam tanto de asneira aqui, às vezes a gente tem que ficar quieto, mas você é um cara diferente da maioria deles, né? E fiquei super encantado em receber você. E agora, depois dessa nossa conversa aqui, estou mais feliz ainda em saber que o Guaranés está bem representado. Pode ter certeza que eu, como diz, eu tenho um coração grande para todo mundo, tá? Fernandinho Axel está te mandando aqui um abraço também. Meu primo. Muita gente, o Narciso, questiona, você sabe disso, e a gente não vai esconder aqui, não precisa esconder de você, questionar. Narciso Ferreira vai ser vereador, né? Não só você, mas outros vereadores também. O cara não tem estudo, como é que vai ser vereador? E aí, Narciso, o que você responderia para essas pessoas? Então, eu perdoo essas pessoas. Outro dia uma pessoa, não sei por que falou isso, que eu não tenho maldade com ninguém, a pessoa chegou no dia da vitória e foi me falar para mim, que falou assim, pô, vai entrar um carroceiro lá. Eu não sou carroceiro, sou lavrador. Porque os carroceiros antigamente, nossa, era o maior ofício que tinha quando começou a nossa nação. Então, essa pessoa que falou me perdoa, que ama essa pessoa, eu sei que ela não falou por maldade. Ela ficou meio triste porque o parente dela não ganhou, o amigo dela não ganhou. Então, tá foi bom. O primeiro que ela achou na reta foi você, foi o primeiro, descontou você, o né? O primeiro eu erguei a cabeça, acertou a pedra em mim. Mas tá bom, eu perdoo ela, tá bom demais. E daqui a 4 anos você vai dar a resposta para essa pessoa, do grande vereador vai ser, com certeza. Com certeza, pode ter certeza. Como é que chama aqui? É o neto? Ele daqui é o meu neto, Luiz Otávio. É o neto? O Liz, não, fala isso aqui, Luiz Otávio. Senta aqui, Liz. Você vai mandar um alô pra quem aí, Luiz Otávio? Parece que o menino quer ser locutor no futuro, Luiz Otávio. Eu quero ser o vereador no futuro. Ah, tá vendo? Já tá criando bem, né? Tá vendo? Eu que eu dei me consola. Eu quero mandar um abraço pra meu pai, o Daniel, a minha mãe, a Thaís, e minha avó, a Dorinha e a Nenê. E também, e os meus amigos lá, o Cauã, Ariane, Lara, Laiane, Pietra, a dona a Rosa, o Williams Graviola, que é o dono da escola, né? É o dono da escola, né? Que manda lá, né? E o Kaique, e o resto lá. E eu quero mandar um abraço pra todos que... Mercês, vamos lá tomar um café, vamos deixar o programa aqui pra ele, porque... Um abraço pra todos que deu um voto pro meu avô. É. E pra quem não teve jeito de votar também. O que você espera do teu avô como vereador? Você espera que ele cumpra realmente isso daí que ele falou? Você é um homem de muito trabalho? É isso mesmo? É. E se você como vereador, como é que seria a sua campanha? Só mais pra frente, né, Luiz? Valeu, viu? Quer mandar mais um abraço aí pra alguém? Chega, né? Tá bom, né? Mandou um abraço pra metade da cidade, né? Você tá louco? Tá bom, né? Menino tem amigo, já tá fazendo campanha desde agora, tá vendo? Tem que começar desde pequeno. Ó, mais uma mensagem aqui. Vozão, te amo, Deus esteja contigo. É a Andressa que tá mandando aqui esse abraço pra você aqui. Ó, tem muita gente mandando abraço aqui, Narciso. Queria agradecer muito a presença sua aqui no programa, viu? Tá vendo como é que foi bacana? Muito bonito. Você tava assustado? Eu tava, meu Deus. Tava preocupado, né? Ó, aqui ó, mais gente mandando abraço aqui. Tiago da Prata, parabéns ao Narciso pela campanha e pela vitória. Ê, Tiago, companheirão. O Carlão Pitondo, vereador, parabéns, gente, Narciso. Boa também. A área rural precisa de mais representantes. Esperamos esse apoio também nessa pode área. Pode ter certeza. A Marlene Dias, esposa do Silvio Dias, parabéns, senhor Narciso. Continua Marlene, sempre assim. Um abraço. Sabe as palavras. Parabéns. Muito obrigado. Meu amigo Gil, parabéns, Narciso. Tá vendo? Muita gente parabenizando você, hoje, torcendo obrigado. Por você. Eu acho que hoje, depois dessa entrevista, mais gente passará a torcer por acreditar, você. Né? Acompanhar o seu trabalho na Câmara também, viu, Narciso? Deus quiser. Muito obrigado. Quer mandar um abraço aí pra família toda? Como é que vai ser? Vou mandar um abraço pra minha família, pros meus filhos, minha filha. E pra todos os guaranesianos, gente, olha, pode ter certeza. Punho firme com nós. Um abraço, um beijo no coração de todos. Dinei também está te mandando aqui os parabéns, viu? Pra gente finalizar aqui essa sessão de aquele abraço pro Narciso Ferreira. Narciso, um abraço, viu? Valeu, muito obrigado pela presença e logo você volta de novo, viu? Já vai acostumando com esse bichinho microfone aí. Tá ficando bom. Nem precisou daquilo que a gente precisava de 4 anos atrás, né? Então, você viu? Pode nem falar isso, meu horário não permite. Um abraço, viu, Narciso? Falou. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.